Pois é. E eu boto a carga e vou pra toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato não, só vendo caro. É bom. Agora quando eu tranjo a minha tangida que é boa, que é assim. Alô? Ei! Ei! Ei! Alô! Ei! Ei! Pronto. Esse é tudo que tem na carreira. Com as cargas, eu aí gosto dos cavalos. Nunca esqueço. Não posso esquecer. Não, bota a cela, não tem boi que corra mais de 25 braços. Eu pego, derrubo. É bom. Esse não tem preço. Não tem preço não, não é pra vender não. É bom. Agora eu, quando vou tanger, assado. Alô, vem, vem, vem. Aí sai correndo, galopando. Galope, galopeando, aí. É a carreira da nossa, é isso. É os cavalos ligeiros pra pegar boi e derrubar mesmo. Não é isso cansado. Eu só não tenho pega pra quem comprar o meu. Só vendo com muito preço. Danado ligeiro.